bravo. E o seu amor, mesmo na dor, sempre existiu. E o meu amor nunca falhou, nunca mentiu. No mar de rosas, aquela rosa era mais rosa que eu já vi. O que importa é o que o sentimento diz. Jardim abriu a porta para o sol entrar aqui. Logo após eu ter pensado, sem direção, medindo nesse campo, sem proteção. O cravo espalha um perfume envolvendo a dor, madeira ao lado dela, seu grande amor. A rosa bravo. E o seu amor, mesmo na dor, sempre existiu. E o meu amor nunca falhou, nunca mentiu. No mar de rosas, aquela rosa era mais rosa que eu já vi.